014 aguardam 093. Controle o 9972, negativa RNAV e vai efetuar o MDD para 190, ok? Para 972 após TAP, para 2000 pés, ajuste altímetro 9014. E vou aqui. Uma para interceptar o MDB Zulu, pista 0. Ok, após o TAP vai descer para 2014, MDB Zulu para 190, para 9972. Tá 390, bom dia, mantém ponto de esperança. 571 no contato, radar na decolagem, subi e mantém o nível de voo 340 via TAEL. 340 via TAEL, da 9571. Obrigado, Charlie. Obrigado, bom dia. Autorizado, alinhar e manter, pista na zero. Autorizado, alinhar e manter, pista 3290. Runa 093, solo 54, direita 121, décimo 9. Runa 093, cobriu? 093, livrou a foto. Runa 093, bom dia, autorizado Alfa e Juliette para o portão 09. Alfa Juliette 09, Bono 093. 251-2835, 6075, boa. Lima Duda, o TAM 35107, puxa para estacionamento. Portão 7, aguarde aproximadamente 1 minuto e meio para o posto 3517. Aguardará TAM 35107. 120, décima 8. 120, muito obrigado, ótimo dia. Sente, completa o procedimento, MDB Zulu, pista 90, chama agora a torre. 18, décima 95. 95, posso. Bom dia, Amador. 3890, bom dia. 3890, contato com a radar na decolagem, sou e mantém o 330 via saída PUCA. 330 via PUCA, 3890, obrigado. Saída Dael, após Dael voa Leda, após Leda voa direto, posição Irumi, pista em uso 1-0, primeira curva à direita. Transponder 5420, frequência do controle Salvador em 120, décima 8, até 3153. Da 3153, está autorizado Dalião, nível de voo 300, via B-November 57, 8, nada, B-November 857, ele é monstro. E agora da pista 1-0, com curva direita, nada é o Leda e Rumi. 5420, transponder, 208, controle. Protegimento correto, está 3153. Na remota do pátio principal, chame quando pronto para o pushback acionamento. TAM 3597, TAM 3597, em coordenação com a equipe de solo. Em mais alguns instantes, estará passando ao caldo um Boeing 737 da Gol em direção ao portão 9. Assim que o mesmo parquear no portão 9, você tem livre posicionamento no 7. Chame pronto para o táxi, TAM 3597. Após o Boeing parquear no 9, inicie chama para o táxi, TAM 3597. Bom dia, Azul 4201 para Campinas, eu tenho 320 já aprovado. O senhor está pronto para a cópia, informação em curso é a Golf. Está pronto para a cópia. Azul 4201, autorizado para Sierra Bravo Kilo Papá, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 320. Saída da El, transição Motiva, pista em uso no zero. Primeira curva à direita, transponder 5436, frequência do controle Salvador em 120, décima 8, Azul 4201. Azul 4201, foi autorizado em 320 para Campinas, com o nosso plano de voo. Decola da pista 10, curva direita, fora da colagem, Dael Motiva. 5436, transponder, controle 3208, Azul 4201. 4201, negativo da El Motiva, saída da El Transição Motiva. Da El Transição Motiva. Eu lembro ainda que algum tempo aqui antes de ser o poderia coordenar o nível 340? Vou tentar junto ao Centro Recife, recoordenação do 340. Da El Transição Motiva, cotejamento correto, azul 4201. Portão 8, chame pronto para o pushback acionamento, guardando recoordenação do nível. 4201, aguardará. TAM 9571, chama agora o Centro Recife, na frequência 1251, alterna 12835. 251-2835, TAM 9571, graças. 59, direita 121, décima 19. 219. Bom dia, Sideral 9972, bom dia, autorizado Alfa Kilo para o pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio. Alfa Kilo, pátio 3, sinalizador, obrigado. Azul 4201 na escuta do solo. Afirmativo, senhor, 4201. 201 reautorizado, nível de voo 340 para o seu plano, continua transponder 5436. Autorizando o seu nível 340, Solução do número 135 para o carro, 148 a bordo, Serra Bravo Romeu Safão, 0319. Vamos estabilizar esse nosso procedimento. Boa. Oi, mano, de Bezulo, que é Irapuá. Sim, mas vamos estabilizar. Desse mantém a 3 mil pés inicialmente. Ajustei o último entrando agora no 4. Simão 95-135-17, tem um bom voo, senhor. Delta 319-153. Livre, chame push 3153. Livre, chame pro push da 3153. Salvador, bom dia, o 3517, pronto. 3517, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, sustão na zero, vento variável, dois nós. Alinha e decola no zero, 3517. Zero, chama agora 136, na frequência 1-2685, alterno 1-2-5-4. 1-2-6-8-5, 1-2-4, 1-2-5-4-5, obrigado, boa. Controle 1-2-0-8. 2-0-8, bom dia. Oi, Salvador, muito bom dia, tá? 3-5-7. 3-5-7, contato a radar na decolagem, sub e mantém o nível de voo 360, via saída árvore. Via árvore, tá? 3-5-7. Geral 9970, reautorizado 2000 pés, 1014 ajuste, informe estabilizado. Toda 3153, agora aqui no pushback, na posição remota. Remota, liso, chame táxi, 3153. Tá, liso, chame táxi, 3153. 07? Salvador, um bom dia, chame 6219. Informação Golf, autorização Galeão. Bom dia, Xenia 6211, Fala São Golfo, confere. Galeão, já tenho 360 aprovado, pronto, cópia. Afirmativa da Xenia 6211, autorizado para Serra Brava, Golfo Lima, via por novembro 857 até Monsul, nível de voo 360. Saída da El, após da El voa Leda, após Leda voa direto, posição Irumi, pista em uso no zero, primeira curva à direita. Frequência do controle Salvador em 120.8, transponder 5441 no Oceania 6211. Oceania 6211, autorizado 360 Galeão, Sael, Leda e após direto Iru, apenas número 7, Moutu, 1208 o controle e 5451 o transponder. 5441 no transponder, senhor. Corrigindo, 5441. Obrigado. Correto, cotejamento, chame 6211. Portão 5, chame pronto para o pushback, acionamento. Chame 6211. Salvador, bom dia, chame 6225, cópia Brasília, essência da Golf. Confere 6225, Brasília, eu já tenho nível de voo 380. Aprovado, pronto, cópia. Afirma, prosseguindo. Oceania 6225, autorizado para Sierra Bravo, Bravo Romeo, via Aperzulu 17, nível de voo 380. Saída Arbor 1, após Arbor 1, voa Elefa, pista em uso no zero, primeira curva à direita. Transponder 5434, frequência do controle Salvador em 120.8. 380 Brasília, Aperzulu 17, decolada 10, curva à direita após Arbor 1, após Elefa. 5434 transponder, controle 208, Oceania 6225. Correto, cotejamento, Oceania 6225, portão 612, chame pronto para o pushback, acionamento. Chamará. Federado 9450, solicito quando possível, faça um cheque no equipamento em solo. Hoje o senhor não chegou na chegada, estava uma milha e meia à direita da chegada, e agora está interceptando o localizador a 3 milhas da posição duna, de fato, que deveria interceptar e voar. Então, acho que, acredito eu, que deve ter uma defasagem aí e pode comprometer a operação quando mais tráfego. O Sideral 9970 está autorizado a completar o procedimento e chamar a torre, 1-8-95. Muito obrigado aí, Brasil. Salvador, 3153, 163 a voz, 3 horas de distância até na campanha. 20 Campinas, por gentileza, confirme 153. 1-63, copiado. 3153, táxi aprovado via Pátio e Índia até o ponto de espera da pista no zero. Senegal no zero no 4. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 1-8-95. 3153, tem um bom voo. 3153, não está ligado táxi via Pátio e Índia, ponto de espera no zero, 395, até daqui a pouco, né, tá? Federal 9970, bom dia, autorizado pouso, pista 1-0, vento variável com 2 nós. Depois, Federal 99. 3597, chama agora Centro Recife, 1260, alterna 118, décima 8. 260, 182, grato, bom dia. André, Zona 53, bom dia, após a passagem do Boeing, autorizado a linha no motivo pistona 0. Zona 53, ali mantém pistona 0 após a passagem do Boeing. Federal 9970, solos 15, direita 121, décimo 9. Federal 9970, autorizado Alfa e Kilo, até o pátio 3. Atenta ao sinalizador naquele pátio 9970. Vindo 53, autorizado decolagem, pistão 1-0, vento variável com 2 nós. Vindo 53, regulado 17, chama o controle 120, décimo 8. Controle 208, boa, André, 153. Controle Salvador, uma boa, André, 3153, decolado da Eulê de Irunem. André, 3153, contato radar na decolagem, de voo 300 via saída da EL. 300, totalmente visual, André, 3153, quando possível, voa Leda. Beleza, são 3153. São 3153, ela está presente, obrigado. 4 horas, mais ou menos, alternando o Ribeirão Preto. Polo 20, 4 e 13, Sierra Brava, Romeu Papá. Azul 4201, eu tenho táxi aprovado via pátio principal em Índia até o ponto de espera da pista no zero. Que legal, no zero, no 4. No ponto de espera, quando pronto, eu chamo em torno 1-8, desse 195, azul 4201, eu tenho um bom voo. Salvador, bom dia, voo 1-8-5, autorização Brasília, centro da Golfa. 1-8-6-5, bom dia. Aguarde um minuto, cópia, prepare Arbor 1 após elevo, 1-8-6-5. Sente, aguardando. Salvador, bom dia, voo 1-9-6-6, voo, autorização Brasília. Quente número 2 para a cópia, 1963. Aguarde, prepare Dael Leda Irumi, senhor. Aguarde, Dael Leda Irumi. Pronto para a corda? Pronto para a corda, bom, 865. Boa noite, 65, autorizado para Sierra Bravo, Bravo Romeu, via Zulu 17, nível de voo 360, saída Arbor 1, após Arbor 1, voa Elefa, pista em uso 10, primeira curva à direita, transponder 5451, frequência do controle Salvador 120.8, o voo no 865. Centro autorizado Brasília, nível de voo 360, via rota do plano, Perzulu 17, decolada 10, curva direita, saída Arbor 1, voa Elefa. 5451, transponder controle 1208, estamos no portão 11, o voo no 865. Voo no 865, protegimento correto, portão 11, chame pronto para o puxo para acionamento. Trabalhamos com o 1963, pronto para cópia. Gol no 963, autorizado para Sierra Bravo, Golf Lima, Viava November 857 até Moussu, nível de voo 360, saída Dael, após Dael voa Leda, após Leda voa direto, posição Irumi, a pista em uso no zero, primeira curva à direita, transponder 5444, frequência do controle Salvador em 120.8, gol no 963. Correto, Gol 963, portão no zero, chame pronto para o puxo de acionamento. Controle Salvador, bom dia, passarelo 2229, informação Golf. Passarei 2229, acionando identificação, informe no ponto ao descida, voe a posição ETAP para interceptar a chegada Mare. Após ETAP, voa ao servidor 366, final do procedimento terminado. Direto ETAP, você pode chegar de descida, passarei 2229. 4201, decolagem 25, chame o controle 120, desce 9. 208, muito bom dia, bom serviço. Bom dia, até daqui a pouco. Azul 4201, contato radar na decolagem, sobre o nível 340, via saída da Elton. Via saída da Elton, autorizado nível 340, azul 4201. Bom, eu vou 093. Bom, 093. Boa, informação em curso é a hotel. Para confins, eu tenho aprovado o nível de voo 360, senhor. O senhor copia? Copia. Bom, 093, autorizada para Sierra Bravo, Charlie Foxtrot, via posição Nítibo, após Arthur Zulu 21. Saída Arbor 1, após Arbor 1 voa Elefa, após Elefa voa direto posição Nítibo, conforme plano. Transponder 5447, frequência do controle Salvador, 120.8, voo 093. Conforme o plano aqui, sai na Arbor 1, depois eu perdi o 21, Arbor 1, né? Então depois é ali. O Bono 093, após Arbor 1, voa posição Elefa, após Elefa, direto posição de tipo, senhor. Ok, Elefa. Correto, protegimento, Bono 093. Portão 9, chame pronto para o push back, saneamento. Portão 6225, pronto, guarda-se, com 1-2-3 após. Goiânia, 3 horas. Deixa o 225, táxi aprovado via faixa principal em Índia, até o ponto de espera da pista no 0, que é legal no 0 no 4. No ponto de espera, quando pronto, eu chamei pelo Rio no 8, decimal 95, 6225, tem um bom voo. 1963-110. No 10, aprovado, chame táxi, 1963. Azul 2771, acione identificação, contato radar, estabelecido passando a posição coral, voe a posição Mare para interceptar a chegada Mare, informe no pontal descida. Voa Mare para interceptar a chegada Mare, é possível voar para o direto do céu. Oi, TAP, Azul 2775, após TAP, se avisa 366. Oi, TAP, depois 366, 275. Puxa, na 6225, decolada 33, chame o controle em 120, decimal 8, bom voo. 1208, bom dia, 6225. ...75, decimal 10050. Passarei 2229, decimal tenha 2 mil pés, ajuste altímetro 90114. Quando executa o procedimento terminado. Dois mil pés, ajuste no 0-4, solicita para o Quebec Victor 372, passarei 2224. Oi, o Serra Victor 366, passarei do 2229, Serra Victor 366, descendo agora para 2500 pés, ajuste altímetro no 0-4, como estabilizado. Serra Victor 366, desce para 2500, pode estabilizado, passarei do 2229. Controle, bom dia, Sané 6235. Sané 6225, estacionado para responder 5434. 5434, afirmo. Bem, Sané 6225, contato radar na decolagem, sube e mantém o nível de voo autorizado pela Troia Salvador 380, via saída A. Autorizado 380, via Arbor, 6225. Alterno 2835. Azul 4201 agora com a setorista 1251, alterna 1283. 4201, muito bom dia. 0 no 4, no ponto de espera quando pronto, chame Torre 1 no noite, Decimão 95 no 093, tenha um bom voo. Notificação via chegada bom, poder se manter a 4 mil pés de ajuste de altímetro 0014. Pachari India Tango, bom dia, hotel confere, prossiga. Esqueci a Índia 400, já tenho aprovado. O senhor poderia confirmar a radial ideal de subida, 295? A gente aguarde um minuto com a Pachari India Tango. Azul 4958 passando a posição coral. Sim. Contato ao radar estabelecido, passando a posição coral. Foi a posição em TAP para interceptar a chegada Mari. O ajuste de altímetro em Salvador no 0-4, informe no pontal descido. Azul 4958. Para o ponto de descido, Azul 4958. É, décima 060. Para o 060, capaz. Estabilizado, passaredo 2229. Passaredo 2229, completo sinal de procedimento. PR, foi. É em nave, estando a zero, chama agora 21 no 8, decimal 95. 2 Salvador, 1895, passaredo 2229, bom dia. Zero, protejamento correto, papapá, Charlie, India Tango, confirme POB, autonomia alternativa. Certo, Charlie, India Tango, então, por gentileza, para o acionamento e informação dos dados, chame torre 118, decimal 95, Charlie, India Tango. Torre Salvador, passaredo 2229, passando o externo, baixa travado. Passaredo 2229, bom dia, autorizando pouso, pistão 0, vento K1. Tem livre pouso, pistão 0, passaredo 2229. Delta. Sim, está autorizado a dar ela após 2000 pés, voo no 963. Gente, vamos dar ela direto após 2000, 963, está cruzando 2000. Azul 2775, após o TAP, voo serviço 366, desse mantém a 2500 pé e ajuste o altímetro 10014. Voador Gol 1865 no 1-1, pronto para puxa acionamento. Platão 1-1, aprovado, puxa acionamento no 865, chame táxi. Autorizado, chama leva táxi, Gol 865. No 9, número 2, no setor, no 093, aguarde. Vai. Sala 6225, chama agora o centro restrito no 26.0, alterno 18.8. Azul 4958, reduza para 220, nós, número 3, na aproximação. Reduzindo 220, 4958. Foro 649, voe o Serra Victor 366, desce, mantenha 25007, ajuste o altímetro no 0, no 5, como final do procedimento, RNAV, pista no 0. Se mantenha 2500 pés, ajuste o altímetro no 0 ou no 5. Azul 2775, ajuste o altímetro agora, 1-0, 1-5. 0-5, 2-9, muito obrigado, bom trabalho. Bom dia, autorizado Alfa, chama o ingresso para Juliette. Alfa, chama para ingresso para Juliette, 2229. 1865, por gentileza, confirme Campinas 177-1330. Afirmo. Ok, 1865, táxi aprovado via pátio principal em Índia, até o ponto de espera do pista no 0, que é legal no 0, no 5. No ponto de espera, quando pronto, chamei torre 1-8, decimal 9-5. Com 1865, deu um bom voo. Frente, autorizado via pátio em Índia, com 1015, ponto de espera 2295. Obrigado, bom dia, bom 865. Bom dia, senhor. O voo 1093 no portão 9, consideração com a equipe de solo, após a passagem do Boeing da companhia Acaldo em direção ao ponto de espera pista no 0, tem livre posicionamento no 9, chame pronto para o táxi, senhor. Congelação após a passagem do colega, da livre no 9, no táxi, no 0, na 3. Azul 2775, bom dia, autorizado pouso, pistão no 0, vento K1. Fala, passaria do 2229. Prossiga, senhor. Reporta que na taxiway antes daquilo, o asfalto está todo esfarelado e já com enormes buracos. Asfalto esfarelado com enormes buracos antes da taxiway Kilo. Entre a taxiway Eco e a Delta, é isso? Afirmo. Sim, senhor, confirme por gentileza, na parte esquerda do senhor ou a parte direita do que está vindo por aí? Está dos dois lados, lado esquerdo e lado direito. Dos dois lados, muito grato, vou informar agora para a infância. Colação do Rio Grande do Sul, 2229, mantenha a posição, eu tenho autorizado um voo para passar a sua frente agora através do meia dúzia. Após o mesmo, com cautela, segue para a remota do pátio principal. Atenta ao sinalizador naquela remota. E há um Boeing da Gol efetuando o pushback agora no portão 09, naquele setor 2229. Sim, Salvador, bom dia, Gol 965, aproximando ponto 0-0, pronto. Gol 965, bom dia, aviso AquaTR na final da 0. Afirma. Gol 965, após o pouso da TR, na 1-0 autorizado, aliar e manter. Eita, após a TR, ali mantém a 1-0, Gol 865. Zona 093, pronto para o táxi a bordo 184, alternado Campinas, autonomia 0325. Copiado, Gol no 093, atento ao ATR da Passaredo, agora ingressando na remota do pátio principal à sua direita. Quando com segurança, táxi aprovado via pátio principal e Índia até o ponto de espera da pista no 0, que legal no 0 no 5 acabou de mudar. No ponto de espera, quando pronto, chame Torre 1 no 8, decimal 95 no 093, tenha um bom voo. Gente, o passageiro já partiu na 2, autorizado em parte, 15, ponto de espera da 1-0, 2-95, altinho 1015, gol no 0, 93, obrigado, bom dia. Bom dia, senhor. Firma Azul 4958, inicia a redução para a aproximação, o tráfego BSL está agora a 2 milhas. Aproximação 2366 com grau de speed de 170 nós. Está reduzindo então o Azul 4958. Aproximação 366, Gol no 649. Gol no 649 autorizado completar o final do procedimento da RNAV pista na 0, aguarda transferência junto à torre. Completa e aguarda transferência, Gol no 649. 2109-2757. 2950 autorizado, 2507. 2507, 4957. Diz 2705 autorizado, Alfa Kilo, até o pátio 3. Atento ao sinalizador naquele pátio, azul 2775. Alfa Kilo, até o sinalizador, pátio 3. 349, complete final do procedimento terminado, pista no zero, chama o ator. 118, décima 95. 295. 1649, uma boa. 1649, bom dia, continua a aproximação, baixa pista livre, ajuste no 015. Continua a aproximação, baixa pista livre, 1649.